pessoas sempre botam o museu como um lugar clichê onde só tem quadro ou então ossada de coisa que não existe mais. Mas vale lembrar que, hoje em dia, os museus eles estão se adaptando às novas expectativas e interesses das pessoas, do público atual, né, do público jovem. Muitos deles já oferecem exposições interativas e, enfim, tecnológicas, que tornam a visita muito mais envolvente e muito mais divertida. Você pode encontrar instalações artísticas com exposições de realidade virtual, por exemplo, jogos interativos, até videogames, em projeções audiovisuais, enfim, experiências imersivas que eu sempre, quase toda semana agora eu tô postando no meu Instagram, dicas de experiências imersivas de autores clássicos, onde você vai lá para entrar num ambiente, naquele universo da pintura, enfim, nada mais é do que você transformar toda aquela ideia de um quadro para um salão gigante, todo colorido, com luzes, enfim, isso é uma adaptação do que o público espera hoje. E toda semana eu fico postando novidades de notícias de quando vai ter a próxima e onde. Quase toda semana